A tratar a reforma tributária como um tema de Estado e não de governo. Ele pede que os parlamentares percebam a necessidade de se construir uma reforma mais justa, solidária e progressiva, que ajude o setor produtivo e reduza a carga tributária sobre os alimentos. Zé Neto defende uma carga tributária que seja mais direta, onde quem ganha mais paga mais impostos. Na opinião do deputado, a medida vai trazer mais justiça social e produtividade para o Brasil. A votação de uma reforma tributária pelo Congresso será histórica. A avaliação foi feita pelo presidente da Câmara em um evento empresarial. O repórter Luiz Gustavo Xavier tem as informações. O presidente da Câmara, Arthur Lira, voltou a afirmar que pretende colocar em votação a reforma tributária ainda neste semestre. Ele disse ainda que não garante a aprovação do texto e que isso depende de um amplo diálogo entre todos os agentes políticos interessados, como governo, Congresso, entes federados e empresários. Lira participou de evento promovido pelo Grupo Esfera Brasil. Arthur Lira reafirmou que o governo precisa fazer um esforço para formar uma base sólida no Congresso, mas ressaltou que os deputados não faltaram a nenhuma votação importante de interesse do país, como a chamada PEC da Transição, o arcabouço fiscal e a MP da reestruturação administrativa. Precisamos fazer o máximo esforço para deixarmos essa votação na história deste país e acabar com esse ceticismo de 60 anos de discussão de uma reforma tributária que todo mundo anseia e ninguém tem coragem de tocar. Lira afirmou ainda que a Câmara busca passar a ideia para o país de pacificação e cobrou civilidade e respeito nas discussões de ideias no parlamento. O presidente foi questionado sobre o número de processos abertos no Conselho de Ética na Casa e ressaltou que a Câmara deve dar o exemplo e cortar na carne para encontrar o equilíbrio nos debates. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Paulo Gonçalves e Mônica Tati. Uma boa noite para você. A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite. YK650, Rádio Trianon São Paulo, AM740, radiotrianon.com.br. E realizar seus sonhos. Inscreva-se de 5 a 16 de junho em enem.inep.gov.br/participante. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Eu vou com tudo, eu vou. Programa M6 Qualidade Brasil, com Henry Moreira, compromisso social, entretenimento, variedades, música e convidados especiais. Envie suas perguntas e mensagens para o nosso WhatsApp. 11 94932 2152. Todos os sábados, às 16 horas. Na Rádio Trianon 740 AM e Rádio Oi. Acompanhe e participe do programa ao vivo pelo canal do YouTube. MIPC, M6, Instituto de Produção Cultural. Idealização M6 Pro e MIPC, M6, Instituto de Produção Cultural. Estamos aqui na Trianon, às 22 horas, às 6 horas da manhã. Programa Fé para Vencer. Não percam, todos os sábados, das 11h30 às 13 horas, Itália Total. Itália Total. Música, poesia, curiosidades, informação. Os melhores cantores de todas as épocas. os melhores arranjos, as melhores canções, escolhidas especialmente para você. Tudo apresentado de uma forma descontraída e alegre. Participe e concorra a muitos prêmios. Itália Total. Alfavilhas e favelas, pelas suas marginais. Olá, ouvintes da Rádio Trianon. Acompanhe de segunda a sexta-feira Metrópole em Foco, um programa feito para discutir a cidade que queremos, seus problemas e suas soluções. Entrevistas, debate, opinião, sempre com a participação do ouvinte que interage ao vivo com nossos convidados. Apresentação do jornalista Pedro Nastri e comentários de Célia Gira. Aqui, na Trianon, a mais paulista das rádios. Dentro do meu coração. Ouça, neste sábado, às 9 da manhã, programa Calixto dos Reis. Vera Lúcia, eu te amo tanto. Muita música, entretenimento, um programa feito especialmente pra você. Todos os sábados, às 9 da manhã, aqui na Trianon. Vera Lúcia. Olá, eu tenho um convite para fazer para você. O Fair Play Sports, um quadro semanal das 9 às 10 da manhã, dentro do Metrópole em Foco, para debatermos esportes olímpicos, paralímpicos, futebol amador e muito mais. A apresentação é minha, Adilson Moraes, e eu conto com a sua audiência. Então não se esqueça, terça-feira, às 9 da manhã, nós temos um encontro aqui na Rádio Trianon. Até lá! Todos os sábados aqui na Trianon, você tem um show de informação e entretenimento no seu rádio. Show de entrevistas, apresentação de Eduardo Segantini e Horácio Santiago. Todos os sábados a partir das 2 da tarde, aqui na Trianon, a mais paulista das rádios. Ouça todas as quintas-feiras a partir das 15 horas, Duas na Tri, um programa a serviço da educação. Apresentação de Silvia Vinhas e Malu Mota. Uma parceria da Rádio Trianon, Unip e Objetivo. Martins Araújo. Rompendo fronteiras. Alô, amigos da Trianon, gente ilusa brasileira. Agora, eu, Martins Araújo e Adriana Cambaúva estaremos apresentando Portugal dentro de nós às quintas-feiras, das 21 às 22 horas. Aqui, na Rádio Trianon, contamos com a audiência de todos vós neste programa de variedades. Quer dizer, eu tenho esperança. I hope. Quer dizer, eu participo. I hope. Quer dizer, eu ajudo. I hope. Quer dizer, eu cuido. I hope. I hope. Quer dizer, eu amo. A Casa Hope precisa muito da sua doação para ajudar ainda mais crianças e adolescentes portadores de câncer, transplantados de medula óssea, fígado e rins, e a salvar mais e mais vidas. Casa Hope. Acesse hope.org.br e ajude. Eu sou Enivaldo do Vale. Convido você às terças-feiras a nos acompanhar aqui na Rádio Trianon, nos horários das 9 às 10 da noite. Nosso programa tem o nome Enivaldo do Vale e aborda assuntos sobre psicanálise e também teologia. Quero contar com você como nossa companhia. Com tantos cuidados com a saúde, o que mais faltava para a Unip oferecer? A medicina. Com o curso aprovado pelo MEC, chegou o momento de encarar o desafio de formar médicos. Sabe, quando lembramos que a nossa história nasceu pelas mãos de médicos, nada como olhar e dizer, está tudo bem, a medicina da Unip virá com saúde. Medicina da Unip. Saúde em primeiro lugar. Hey, vem

vai sambar também. América do Norte, vai sambar again. Americana linda com esses olhos azul. Vem massa comigo, América do Sul. Pode remexer e balançar a trança. Não esquente a cabeça, pois a noite é uma criança. Vem dançar o samba rock lá do Grajaú. Hot dogs, very nice, barará de angu. Se segura que é balanço que chegou pra balançar. Se segura que é balanço que chegou pra balançar. América do Norte, vai sambar também. América do Norte, vai sambar again. Cabeça, pois a noite é uma criança. Vem dançar o samba rock lá do Grajaú. Americana, vamos nesse samba blue. Samba blue. Diga eu te amo e eu I love you. É um jeito quente, uma onda boa. Sinto falta da garoa, das crianças, da patroa. Hot dogs, very nice, barará de angu. Samba também. Passar um ano.

dessa maneira. Fazendo música, jogando bola, que aprendi a brincadeira. Fazendo música, jogando bola, como todas as crianças que nada sabem, sabe tudo, foi que aprendi a brincadeira. Fazendo música, e o quê? Sou feliz. Ui! Foi vivendo dessa maneira, fazendo música, jogando bola, e aprendi a brincadeira. Fazendo música e o quê? Jogando bola, como todas as crianças que nada sabem. Sabe tudo, foi que aprendi a brincadeira. Fazendo música, e o quê? Só queria alegria. Era de noite, era de dia. Foi brincar de aprendiz. Eu vou, saquei a vida. Sou feliz, é. Me pedir e me rogar, e podem mesmo falar mal, ficar de mal que não faz mal. Podem preparar milhões de festas ao luar, eu não vou ir, melhor nem pedir. Eu não vou ir, não quero ir. E também podem me intrigar, até sorrir e até chorar. E podem mesmo imaginar o que melhor lhes parecer. Podem espalhar que eu estou cansado de viver, e que é uma pena para quem me conheceu. Eu sou mais você. E podem me brigar, até sorrir, até chorar. E podem mesmo imaginar o que melhor lhes parecer. Podem espalhar que eu estou cansado de viver, e que é uma pena para quem me conheceu. Eu sou mais você e eu.

Estamos ao vivo no programa Enivaldo do Vale, pela Rádio Trianon, AM 740. E esse programa tem a direção da direção Sérgio Souza e na parte técnica do Juca Felizmino e o Fabiano. E também a companhia do Joaquim, que está aqui conosco, sempre animadinho. E o programa Enivaldo do Vale tem o objetivo de divulgar, de colocar no ar um conteúdo sobre a psicanálise e também sobre a teologia, digamos, a teologia social, a teologia da libertação, e a Bíblia e a vida, né, do povo e a vida da gente. E para a gente começar este programa de um jeito mais, digamos, decente, vamos de música, Juca! A gente morou e cresceu na mesma rua, como se fosse o sol e a lua, dividindo o mesmo céu. Eu a vi desabrochar, ser desejada, uma joia cobiçada, o mais lindo dos troféus. Eu fui seu guardião, eu fui seu anjo amigo, mas não sabia que comigo por ela carregava uma paixão. Eu a vi se aconchegar em outros braços e saí contando os passos, me sentindo tão sozinho. No corpo o sabor amargo do ciúme, a gente quando não se assume fica chorando sem carinho. O tempo passou e eu sofri calado, não deu pra tirar ela do pensamento. Eu ia dizer que estava apaixonado, recebi o convite do seu casamento, com letras douradas no papel bonito. Que música animada, que música muito boa. E também você pode acompanhar e divulgar este programa também pelas redes sociais. No conteúdo do programa de hoje, vamos retomar a função do ego. O Freud, que nasceu em 1856 e faleceu em 1939, foi um incansável pesquisador, cientista e pai fundador da psicanálise. Ele mapeou a mente humana em dois momentos. O último momento, ele colocou o id, a parte da mente da gente, que arquiva tudo. Tudo que é inconsciente, que fica ali latente, vivo, pulsando, né, que vem dentro da gente, pulsa desejos de prazer, de ter, de gozar a vida, de lazer. Também pulsa raiva, inveja, ambição, tristeza, idealização de não viver, de morrer, enfim. Não é? E cabe a outra parte, que é o ego. O ego é aquele que filtra, que reprime, que proíbe que algum desejo, digamos, inconveniente, venha para a realidade. De forma que o ego é aqui, o ego ativo, sadio. Você pode ver a pessoa que age sempre de um jeito, digamos, equilibrado, um jeito tranquilo, um jeito age com discernimento, né? Evita escândalo, evita muitas coisas ruins. O ego é aquilo que é a realidade, dura e crua. E tem outra parte da mente, que é o superego. O superego é aquela parte da mente, que é o professor, é o pai, é a lei, é a moral, é rígido ou não. Se o ego é fragilizado, o primitivo, né, ele é permissivo. E o ego também tem o ego tirânico, sabe, que faz a pessoa sofrer, que impõe todos os tipos de culpas. O pai que coloca a culpa nos filhos, sabendo que a culpa é dele, culpa os outros. Sabe aquela pessoa que ela nunca está errada? Sempre tem alguém que está errada, ela sempre, ela não se vê, não se toca, ela não olha no espelho. Esse tipo, digamos, de ego e superego, muitas vezes estão em atrito. E quando as instâncias mentais estão desarmoniosas, digamos assim, entre si, a pessoa é bipolar, ninguém sabe o que vem dela. Um dia dá bom dia, outro dia vira a cara. Ela, de repente, qualquer coisinha, ela fica desesperada, é triste, preocupada. De repente, uma coisa pesada, grande, que tem relevância, ela não nem liga, não está nem aí. Enfim, de qualquer forma, que o ego, ele é uma parte da mente que tem, digamos, a função de fazer, de reprimir ideias que vêm de dentro da pessoa, que pulsa de dentro, e são ideias ruins, inconvenientes. E quando o ego é fragilizado, infantilizado, digamos, anêmico, frágil, a pessoa cede seus desejos. Sempre. Ela não consegue se conter. Basta a gente olhar aí no mundo, na sociedade, há pessoas que dão muito trabalho para a força pública, para a justiça, para o Estado, causa sofrimentos evitáveis, horríveis, perseguições, o roubo de merenda, o roubo da saúde, abuso, violência, sobretudo dentro de casa, na rua, enfim. Então, aquilo vem de dentro e a minha mente, o mundo desorganizado, internamente, desorganiza a família, a sociedade, uma empresa, em qualquer lugar. De qualquer forma, que nós, neste programa, mais uma vez, estamos abordando as funções do ego, porque é muito importante e essa instância mental, psíquica, que todos nós temos. Sabe, aquela pessoa histérica, que gosta de fazer show, escândalo, sobretudo quando o problema é da vida alheia. Quando é dela, ela fica quietinha, esconde, e levanta fumaça na vida alheia para se esconder atrás dos escândalos dele, ou dela. Tá cheio de gente medíocre, pedante, mequetrefe, ordinária, digamos assim, usando o linguajar meio público, social e meio até baixo, mas é verdade. E a gente que está no cargo, nas religiões, nas catedrais, com liderança, ela vive perseguindo a vida alheia para se esconder da sua, das suas mazelas ocultas, que deixa a vida muito feia. E geralmente essas pessoas são narcisistas, elas têm um monte de proteção, de bajuladores e puxa-sacos para se defender. Sabe, ela vive atrás, promovendo, apoiando quem concorda ou quem abajula em troca de benefícios, de cargos, de funções. mas no fundo é se protegendo. Enfim, joga terra no olho alheio para que ninguém possa ficar, para que alguém fique cego sem poder enxergar o que dentro dele está a morar. De forma que a psicanálise é uma ciência, digamos, Freud disse que a psicanálise é uma psicologia profunda em que corta atalho, vai direto no assunto. E cada pessoa pode se beneficiar da psicanálise. Estudar, pesquisar, conhecer quem você é. Meu ego é muito frágil. Meu ego é ativo. Meu ego é sadio. Eu preciso de saber. Eu vou saber e aí eu vou tentar me evoluir, progredir, e vou ajudar a tranquilidade, a paz no meio que eu estou, na sociedade, a paz sempre existir. De qualquer forma, há estudo sobre o ego, as funções do ego, e está sempre, digamos assim, em evidência. Sabe aquele ego que fica trabalhando o tempo todo e reprimindo aquelas ideias, aqueles pensamentos que são doentes, que são desagradáveis, sabe? Aquelas emoções arquivadas, penosas, que dói. Aí o ego vai jogando para dentro, vai recolhendo, porque a pessoa precisa de se livrar, daquele mal-estar que vem de dentro. Mas o que acontece? É como você jogar debaixo do tapete a sujeira. Aí ela vem em forma de pulga, de bichos, enfim. A sujeira sai, cria bichos. E dentro da mente humana sai ansiedade, angústia, depressão, doenças que vão se somatizando e pode até se tornar doença física. De qualquer forma, o ego de uma pessoa se depara com o ego do outro. E aí, a relação de uma pessoa com a outra geralmente precisa de escuta, de compreensão, de valorizar o outro. Sabe aquela pessoa que vive inquieta, preocupada com o sucesso e com a tranquilidade do outro e que aquilo incomoda? Tudo isso é muito comum a gente encontrar em todo lugar. Em todo lugar existe esse tipo de, digamos, de conflito externo nas relações humanas, e também existe esse conflito internamente. Internamente. Às vezes você encontra alguém que está de cara feia, emburrado, esmorecido, triste. Ela não consegue conter, digamos, o impulso, o que pulsa de dentro e desfaz. Freud foi um pesquisador ativo. Às vezes as pessoas usam muito piadinha, brincadeiras, para alfinetar o colega, o amigo, em qualquer outro lugar. E tudo isso são atitudes inconscientes que as pessoas nem notam. Eu saí do emprego, alguém me ignorou, ou alguém se desfez de mim, sei lá, enfim, não veio na minha festa, mas por quê? Às vezes a pessoa inconscientemente nem lembra, a pessoa está inconsciente do jeito, do conteúdo comportamental. Isso é muito interessante. E preste bem atenção quando você tem pessoas que têm o ego muito, muito ativo, que ele se ocupa muito com criatividades, com capacidades de fazer coisas, que tem uma aceitação majestosa no social, no mundo inteiro. Essas personalidades, elas atraem pessoas. É o tipo do santo, do homem bom, da pessoa que tem capacidade de transformar o seu pensamento bom em ação e agregar. E tem gente que só sabe a dissipar. Ou quando agrega outras pessoas infantis, às vezes que colaboram com a perversão, com maldade, como campanha anti-vacina, como campanha anti-ciência, e pior, que ainda usa o nome de Deus, para colocar em prática o seu primitivismo, o seu jeito absurdo de ser, de falar, de pensar e também de agir. Vamos de música, Juca. Ler um livro e o pensamento lá em você. Eu sem você não vivo. Um dia triste, toda a fragilidade incide e o pensamento lá em você e tudo me divide. Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro e o pensamento lá em você. Eu sem você não vivo. Um dia triste, toda a fragilidade incide e o pensamento lá em você e tudo me divide. Longe da felicidade e todas as suas luzes, te desejo como ao ar. Mais que tudo, és manhã na natureza das flores. Mesmo por toda a riqueza dos sheiks árabes, não te esquecerei um dia, nem um dia. Espero com a força do pensamento recriar a luz que me trará você. E tudo nascerá mais belo, verde faz do azul com amarelo. Eu queria divulgar neste programa a Edicom. Edicom é uma editora que pode publicar teu livro. É só você entrar na internet e procura aí. Edicom, editora Edicom, e procura a Valentina. Ela publica livro em todos os lugares, para todos os lugares. Eu sei que o pessoal do Extremo Sul da Bahia publica livro com ela, tem uma boa história, e começa a escrever e publicar. Divulga aquilo que você escreveu, trabalhou e quer doar, colaborar com a cultura. Procura Edicom. Também, se não é Edicom, você pode procurar os meus livros lá que você vai poder comprar, vai poder adquirir. Tem um livro, um meu livro, Gotas para os Olhos da Fé, também que você pode procurar na internet, aí nas melhores livrarias. É um livro que tem a categoria de mensagem, que tem um conteúdo que ajuda você a ser um humanista bíblico, ativo, caridoso e também bondoso. Procura a Edcom, que você vai ter lá um tratamento bom. A psicanálise é escuta. Psicanálise é você fala, o analista, o psicanalista vai interpretar o seu conteúdo da tua fala. O conteúdo da, digamos, da tonalidade da voz, a postura corporal, enfim. E o psicanalista ajuda você, no fundo, a interpretar o que você é. E aí, não é? Aquilo que está inconsciente vai aparecendo, não é? E aí você vai, sabe, se aliviando, evoluindo. Não é? Então, a psicanálise é trazer à tona para a consciência o que está inconsciente. É? E, de repente, a cura brota e você pode lutar pela sua libertação, pela sua saúde, pelo seu bem-estar, aprender a amar a si mesmo de um jeito decente. De forma que a pessoa começa a assumir conscientemente o que ela é. E aí ela vai procurar também outras áreas da ciência, né, para poder se tratar, seja psiquiatria, seja neurologia, enfim. De repente, por quê? É o ego, tem aquela parte que do pensamento. Você elabora o pensamento, você tem consciência de que você tem capacidade de, digamos, de compartilhar os assuntos e juntar os assuntos e tirar uma conclusão. Tirar uma conclusão. E você começa a perceber e evoluir e a crescer no saber. Até no jeito de resolver os problemas. Outro dia, alguém queria fazer uma coisa, tipo assim, a minha casa está com goteira, tem uma laje que tem goteira, eu preciso de fazer um forro na laje, no teto da minha casa, para poder ajudar a amenizar a goteira. Aí eu pensei com ela, falei assim, imagina, você vai colocar um forro, né, no teto da sua casa e esse forro vai segurar, a água vai descer e vai criar mofo, vai piorar. Você tem que tirar ou cortar o mal pela raiz ali em cima. Sabe, pessoa confusa? Ela não se organiza, ela não tem, digo, lógica no que está pensando. Ela age pelo impulso. Todo mundo está colocando forro e é bonito, eu quero colocar o forro para acabar a goteira na minha casa. Vai piorar a casa, isso sim. Então, a pessoa pensa, mas não tem a capacidade conclusiva do pensamento, né, de um jeito evoluído. E aí, a pessoa acaba sendo sempre, digamos, vítima. Vítima de quem? Dela mesma. Dela mesma. Um dia a pessoa foi mandada embora, dispensada de um serviço, e ela falou, mas por quê? Porque eu cumpro o horário. Eu faço tudo. Não sei por quê. Mas eu sei por quê. Eu sei por quê. Porque ela não teve condição de administrar os seus impulsos. Os seus impulsos. E, de qualquer forma, nós precisamos sempre de aperfeiçoar a capacidade de pensar. de avaliar. A psicanálise ajuda a gente a não ser moralista. Ajuda a gente a conhecer. Mas também, um critério da psicanálise é primar, é valorizar o que é ético. Digamos assim, valorizar a ética. Porque o que é ético diz respeito ao coletivo, à vida pessoal, à vida grupal, e à vida social e à vida do mundo. As relações antiéticas, né? E geralmente, você pode ver nas eleições, muitas pessoas ficam buscando atingir outra pessoa, as outras pessoas no conteúdo moralista, né? Que atinge o individual, que acaba com a reputação, e de repente isso tem uma motivação antiética, né? Antiética, sobretudo nas disputas. Por qualquer coisa. No jogo. Está vendo o que está acontecendo aí? Os juízes, jogadores, mudando o resultado do jogo para ganhar dinheiro à parte. Né? Isso é uma atitude antiética que tem um horror. E isso vem de dentro. Aceitação da pessoa é uma proposta indecente. Né? Indecente. Então, é interessante, porque isso vem de dentro. Então, o ego tem muito a ver, não é, com essa questão. Eu, o outro e a sociedade. Não é? Sabe aquela pessoa que tem o ego, digamos, fragilizado, e ela é sempre submissa aos outros? O seu pensamento é sempre submisso a um pensamento de um mito, de uma pessoa, não é? Que pode ser medíocre, ruim, mas ela aplaude, ela bate palma. Freud ficava indignado quando ele via que pessoas prejudicadas pela atitude antiética, os pobres, apoiando quem prejudica o pobre. Então é importante a psicanálise nesse sentido, que ajuda a gente a ter uma saúde que pode ajudar as relações sociais serem mais, digamos, humanistas, mais justas, a partir do saber, do conhecer, a partir de encarar, de olhar para a verdade sua. Quando a pessoa mente para si, cria ilusões, fantasias, ela não vive bem. Ela vive agoniada. Né? Ela vive. E quando a pessoa libera isso, né? Fala disto de forma verdadeira, autêntica, aquela máxima da Bíblia, que a verdade vos libertará, a verdade liberta, né? Isso é evangélico. É verdadeiro mesmo. Encarar você de forma verdadeira. Quando você mente para você mesmo, esconde de você, você se ilude. E também, claro, você também, ninguém é obrigado a se prejudicar a si, a criar condenação para si. Todo mundo erra. Quem não erra? Só Deus. Porque se Deus erra, ele deixa de ser perfeito. Mas todo humano, toda pessoa, erra e tem o direito de ser e se evoluir e de se defender e também de ter forças e condições de conquistar a libertação. Pode ser quem for. Pode ser quem for. E me ocorre agora em uma reportagem que eu vi um tempo que um soldado foi capturado matando outro soldado, né, de um país vizinho brigando com outro. O moço inimigo foi salvo pelos médicos daquele país atingido. É ética. Está doente, está precisando, não importa quem é. É assim que é, isso é ética. Não é porque fulano foi pego, está preso e está doente, vamos socorrer. É missão ética de uma missão, de um profissional. De qualquer forma, a psicanálise prima por este princípio. Não é para concordar contigo. Não é para fazer coluio com você, contra alguém, a favor e contra. É você se conhecer como uma pessoa única, individual, que tem a sua liberdade, que é para ter a tua liberdade, a partir da sua decisão, da sua evolução. De qualquer forma, não é? Pensar as coisas que são boas, ruminar, saborear, mas também pensar as coisas que não são boas, aprender com isto. Geralmente, tem pessoas que aprendem com isto, tem pessoas que não aprendem com os sofrimentos, com as punições, com as coisas ruins. Elas repetem sempre. Por onde passa, deixa um arraso na vida alheia, sobretudo de quem ele não gosta, de quem não é submisso a ele ou a ela. É gozado, né? Que volta e meia a gente encontra notícia em que alguém está usando alguém como escravo há anos. E é gente boa. É gente de boa reputação, que tem função na lei, na força pública, que ganha bem, que tem lazer, que tem tudo, mas oprimindo ou até, digamos, entre aspas, escravizando. E às vezes a pessoa faz isto. E já a gente introjetou esse tipo de comportamento, assimilou, desde criança. Desde pequeno, sabe aquele pai, aquele adulto que forma a criança? Não é só mãe que cuida de criança, todo mundo. Né? Você é um príncipe, você não leva desaforo para casa, você é o famoso, você é um ídolo, você é um campeão e não sei o quê. E o moleque, a criança, pensa que aquilo é verdade. Quando ela vai jogar bola na escola e leva uma canelada, ela chora, ela briga, ela é vítima. O pai, o adulto, disse sempre sim, sim, para a criança, cria um doente comportamental. É que ele acha que ele é diferente dos outros. O filho da empregada, o filho do empregado, o filho do faxineiro. É gente de classe diferente. Esse se repete. Um gueto no mundo inteiro, que é um absurdo. E ainda mais hoje, quando se descobre que a pessoa tem uma opção, se descobre diferente da outra pessoa, no afeto, na sexualidade, no comportamento. E aí, pior ainda, o sofrimento fica, digamos, acumulado e aumentado em todo momento. De qualquer forma, a psicanálise como dizia, eu via dizer isso, o Caligari, né, que faleceu, ele dizia, eu leio o mundo com a lente da psicanálise. É verdade, a lente da psicanálise ajuda a gente a enxergar o que está atrás da pessoa pelo comportamento, pelo conteúdo da fala, pela brincadeira, por olhar, pelos gestos. Né? Não é só a fala que comunica. É o olhar. O cruzar os braços, a postura, a fisionomia, né? Os pequenos gestos, os esquecimentos sem querer, querendo. Tudo isso passa pelas funções do ego, passa pela função do ego. De qualquer forma, né, o conhecimento é a chave, né, da gente, digamos, criar, construir, né, digamos, saídas justas, honestas, edificantes, né? E ajuda a pessoa a se libertar, digamos, daquelas emoções penosas, né, internas e também externas, que a gente, que o ambiente permite que a gente grave, que a gente vê, que a gente sinta, né, que a gente acaba sentindo, desde quando a gente nasceu, até o tempo atual, né? A pessoa que muitas vezes tem, sempre está com um falso self, sabe, a falsidade. A pessoa às vezes vive no mundo de invencionices, de coisas, né, em que ela não é, digamos, autêntica nem com ela nem com os outros. Ela vive falando de um conteúdo em que não existe na sua realidade, né? E ela precisa de alguém para poder, digamos, para poder aplaudir e concordar com ela em todo momento, senão ela não está contente, né? Sabe aquela pessoa que não tem condição de ter uma amizade duradouro, que dura, né? Outro dia, pesquisando, eu vi da amizade dos rotarianos, pelo menos na teoria, né? Que é rotariano? É você ter amizades edificantes e duradouras. Boas amizades que duram, né? Quando você pensa nisto, você precisa já de filtrar muita coisa que você dá vontade de fazer, de falar, enfim. De qualquer forma, o ego, ele vive também sobre as ordens e o julgamento do superego. Tipo, você não pode fazer isto. Sabe aquele pai que fica falando que o filho não cresce, não vai ser vagabundo, vai ser igual aquela teu parente que nunca dá certo em nada, não é? Que fica só desempregado, aquela tia, você vai ser igual a tua tia, que é desequilibrada, que é não sei o quê, você parece com ela. E a criança fica olhando, meu Deus, a criança fica assustada, desamparada. E aí você encontra, né, pessoas adultas que não conseguem sair de dentro de casa, né, dos pais ou de alguém. Ela é adulta só no tamanho e na idade, mas continua infantil. Né? É verdade, continua ainda precisando da mamadeira, continua precisando, né? E ela acaba também acostumando com isto. Outro dia alguém dizia, olha, meu irmão mais velho, ele não sai de casa, ele é tão colado na minha mãe, né? Ele toma o lugar do meu pai, do marido da minha mãe, né? Ele fica colado o tempo todo. E a mãe acaba também sendo mãe, coração de mãe. Mas aí, essa pessoa não consegue nem criar vínculos com outras pessoas de afeto, de gostar, de passear, porque ele tem uma saudade enorme, não é? Do lar, da proteção, digamos, dos pais. Ou a pessoa que casa e pensa que casou com o pai, casou com a mãe e geralmente começa a tritar. É interessante. A psicanálise ajuda você se olhar no espelho e descobrir no que você pode evoluir e para melhor, né, existir. De qualquer forma, também tem aquela... Nós somos herdeiros genéticos, né? Meu cabelo, minha testa, minha pele, né? É tudo cores e conteúdos e formas dos meus bisavós, meus avós, dos meus pais, dos meus tios, em termos de herança genética. Mas também a gente tem herança, os valores incutidos na gente, parentais, ambientais, né? Geralmente o filho tem a pretensão de repetir os valores, os conteúdos morais, né, ou éticos, enfim, ou não ético, ou dos pais, né, da onde que ele foi criado. Ele reproduz aquilo que ele recebeu e vice-versa, né? E ele transmite também para os filhos. De que qual forma, pessoas que têm, pessoas que costumam acolher dentro de si conteúdos mortos, é? Conteúdos sem vida, ela costuma ser muito masoquista. Ela tem um ideal, não é? Se identificar com o sofrimento e as mazelas de toda a família. É o para-raio. Né? É a consultora, pessoa que é consultada para tudo, e ela vive deprimida, sofrida, com melancolia, com tristeza. Né? E aí, ela abraça. Muitas vezes, alguma coisa a fazer, algum capricho, né? Algum puritanismo, uma obsessão, uma vez por limpeza na casa, obsessão. Lembro de uma freira que levantava de madrugada e ia procurar nos quartos se tinha morrido alguém no asilo, porque ela ficava procurando, né, obcecada, porque queria fazer um enterro digno, dar notícia, ela que tem que dar notícia. Sabe aquela pessoa que começa a cuidar de um doente, de um pai, de alguém, e ela não consegue pegar férias? Ela tem medo de sair de perto e voltar, e aquele doente não está mais vivo. Ela quer fazer a passagem, ela quer fazer de tudo, né? E ela não admite nem ideias de ninguém. Né? Isso é possível acontecer. Como alguém também que não saía do caixa da empresa, né, da loja, saía do hospital, da UTI para o caixa. Né? Preocupado com o dinheiro, com o ter, com um controle. Né? E a pessoa vive isto. Vive disto. Quer dizer, tudo isso é importante a gente analisar, porque a gente acaba sendo, digamos, na prática, tendo ideia que desvaloriza ela, que diminui até o tempo de vida, não é? Por conta, não é? Digamos, de decisões internas, de costumes, de uma neura, né? Sabe aquela pessoa? Ah, eu não vou poder querer casar porque meu pai casou, não foi bom casamento, o meu também pode não ser bom. Então eu prefiro também não casar, vou ficar solteiro, enfim, e nunca estar contente consigo e nem também com ninguém. É assim, como dizia o outro, é assim que o mundo de cada, o mundo interno de cada um existe e gira o comportamento a todo momento. Vamos ouvir um pouco de música, Juca? Pode ser? Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o grego é bom. Menina, fica à vontade, entre e faça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata. Me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você na madrugada, dançar, pular até o sol raiar. Vai rolar o Gustavo Lima e você. Muito bom, obrigado, Juca. Eu queria saudar todo mundo que está acompanhando a gente pela Rádio Trianon, em todo lugar, nos aplicativos, o pessoal que está trabalhando neste dia de hoje, em cada lugar, nos hospitais, nos prédios, quem está dirigindo, enfim. Mas também o pessoal da rede social, eu sei que tem o Ed Carlos, o Lucas, lá, deixa eu achar aqui, o Lucas, lá já sei, meu sobrinho lá da Bahia, um abração para todo mundo aí, e saúde, paz e muita alegria. Queria saudar todos que acompanham a gente pelas redes sociais. Neste último bloco deste programa, vamos falar de Bíblia, de vida, de teologia, digamos, da libertação. Porque Deus é a libertação. Deus não é opressão. Deus não é moralista, não é exclusivista. Deus é acolhimento, é bondade, é justiça, que é justiça justa, que está cheio de justiça criada, inventada, para beneficiar uma cambada, sobretudo a cambada dominadora, que colonizou tanto lugar, e a vida dos nativos sempre piorou. É nesse contexto bíblico que Deus se manifesta. Tipo assim, nós sabemos que o rei Salomão pediu a Deus que também salvasse quem ia no templo rezar. Não pediu sabedoria, não pediu riqueza nem vida longa, pediu sabedoria para bem o povo governar. Então, Deus é gozado, né? Deus é aquele que acolhe o pagão, que não crê, mas que quer mudar, que quer, no mundo justo, divino, viver. É tanto que os religiosos excluíram muitos profetas porque não queriam pregar a verdade que liberta, mas prega a conveniência que aumenta a sua riqueza, a sua proteção, e busca e faz disso, dando o nome de uma divina providência. A divina providência é fazer o povo caminhar no deserto para da escravidão se livrar. No mundo moderno de hoje, está surgindo cada vez mais uma forma maquiada, né, de escravidão, que mantém a vida do povo, dos jovens, sobretudo dos nativos, dos descendentes, no caso do Brasil, em muitas partes do mundo, dos descendentes africanos, do povo que vem de tribos, né, de origem da terra, onde está há tempos nos lugares, sendo expulsos, maltratados e também escravizados. Basta a gente ver as notícias. Deus não é ausente do sofrimento da sua gente. Por isso que na Bíblia está escrito que Deus fez o homem a sua imagem e semelhança. Porque não, quem tem por parte de Deus o direito e o mandato de humilhar, de racismo, de exclusão, de exploração. O direito à vida e os direitos à dignidade é bíblico e é também de direito divino. Por isso que muitas pessoas, até hoje mesmo eu conversei com uma pessoa que ela vive, é aposentada, é enfermeira, e ela vai direto aonde estão as pessoas para aliviar suas dores, como voluntária. E é gozado que ela faz isso com alegria. Ela dizia, eu poderia fazer isso, estar ganhando mais um pouco no outro emprego, mas eu prefiro me sentir livre de aliviar, de levar uma notícia boa, com coisas simples, né? Quem está na rua com unha encravada, eu fui ajudar, levar uma podóloga voluntária para aliviar a dor daquela senhora que está com o dedo inchado, com a unha encravada. Se eu faço isso, uma pessoa sofrida com uma dor que poderia ser evitada. De qualquer forma, Deus é vida e dá vida. Deus, ele é, digamos, próximo de cada um de nós. Por isso que Jesus viveu, ia na periferia, nas ruas, nos lugares, e lá ele mudou a vida das pessoas. Da mulher condenada, que foi pega em adultério, mudou a vida da mulher. Ele mudou a vida de Zaqueu, que era cobrador de impostos, corrupto, mas que quis mudar, que quis ser uma nova pessoa. E Jesus foi na tua casa. Jesus não exclui ninguém. Por isso que tem pessoas que são voluntárias, dedicadas, não é? Achei tão bonito e interessante o testemunho da pessoa que disse, não, eu não vou desistir de quem está na UTI pela Covid. Eu vou lutar para ela viver e conseguir fazer a pessoa viver. Os médicos, os enfermeiros, os atendentes, que estão a favor da vida, os cientistas, que têm até razão de não ir atrás da religião, porque muitas vezes a mediação religiosa é esclerosada, é sem inspiração, não tem sinceridade de amor, empatia, de se colocar no lugar do outro, e se julga com arrogância, com superioridade, na distância, eu sou santo, e você é o pecador, isso que coloca em evidência. Sabe aquela pessoa que gosta de alguém que não pensa, que é submissa? Eu quero que você fique de joelho e eu de pé. Jesus recolhe a criança, coloca no colo e diz: quem se tornar criança não terá parte comigo, né? Não terá parte comigo. De qualquer forma, Jesus é aquele sacerdote eterno, né? Que foi condenado pelos sacerdotes da terra e também viciados, né? É verdade, no mundo da hipocrisia que ainda está vigente e atuante no nosso dia a dia. Então, de qualquer forma, Deus vê cada um. Você que tem cargo de relevância e você também que é humilde e luta e todo dia para ter uma nova esperança, mesmo que o mundo traz vento forte contra a tua vida, contra uma melhor vida digna. Esse vento, digamos, aparece com força em abundância. De qualquer forma, né, também tem a atitude de Jesus diante da viúva, né, que só tinha um filho. E tá, esse filho estava indo ser sepultado, e Jesus manda para o enterro, entrega a criança de novo para a mãe e manda dê a ela de comer a criança. A viúva representa toda pessoa, toda a comunidade, toda a família desprotegida. Desprotegida. E Jesus dá para essas pessoas, para a viúva do dia de hoje, sempre uma possibilidade de ter força, de ter inteligência, de ter capacidade de buscar cada momento uma nova vida. Então é importante a gente colocar Deus como aliado, né? Que lhe dá força, esperança e coragem para todo dia carregar o fardo, porque quando a gente para, a gente morre. O coração parou, né? O rim parou, precisa de socorro. Deus não quer a gente parado, quer a gente sempre trabalhando, animado, mas lutando por justiça, para que esse mundo possa ser um lugar, digamos, que a gente possa aqui viver bem ambientado. Queria agradecer a direção da Rádio Juca, o Fabiano, o Joaquim e todo mundo que segue a gente pela rede social e pela rádio. Eu queria dizer para vocês saúde, paz, fé na bagagem e um abraço muito grande para todos aqueles que nos acompanham. Coragem e Deus na bagagem. ZYK650. Rádio Trianon São Paulo. AM740. Radiotrianon.com.br. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Deus enviou o seu profeta, é, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus já voando estão, já voando estão. Lembrana foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, confide ele. O amor não seja fingido, aborrecei o mal. E apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Não grande mar, Cristo meu piloto é. No grande mar, na imensidão do mar. No grande mar, Cristo meu piloto é. No grande mar, na imensidão do mar. No grande mar, Cristo meu piloto. No grande mar, no grande mar, vou com o meu Jesus. No grande mar, quando eu surgi os ventos. No grande mar, vou com o meu Jesus. No grande mar, Cristo meu piloto é. No grande mar, na imensidão do mar. No grande mar, Cristo meu piloto é. Nada vai deter um homem quando ele é perseverante, quando ele sabe o que está fazendo e tem fé no que está tentando realizar. Os homens que têm tido fé em Deus têm sido bem persistentes no que estão tentando fazer. Ouvintes, bom é estarmos aqui. Bom é estar convosco. Isto porque nós estamos compartilhando verdades que nos edificam. Quem prega, corrige e é corrigido. Quem prega, exorta e é exortado. Quem prega, redargui e é redarguido. Quem prega, consola e é consolado. E assim por diante. É uma grande verdade. E estar convosco, contando com essa audiência tão saudável, tão amorosa, nos edifica, nos propõe a continuarmos. Nós ficamos animados. Agora, nesse ponto, nós temos sido persistentes, perseverantes, pregando diariamente, levando uma mensagem que, se não crêssemos, ser ela de Deus, nós não nos esforçaríamos. Nós não seríamos persistentes, perseverantes em levar uma coisa que não fosse de Deus para os nossos ouvintes. Esta convicção nós temos. E quando estamos falando ao povo, estamos falando a nós mesmos. O profeta de Deus disse: não importa o quanto isto me ofenda, mas eu tenho que falar a verdade. Como homem, nós estamos assentados no meio do povo, e a verdadeira palavra de Deus atinge, disciplina, corrige, exorta, consola, cura, liberta, anima a todos quantos a ouvem, mesmo aqueles que estão proferindo-a, falando, sendo usados, isto simplesmente porque o pregador tem um ofício de Deus. Você já notou? Você que é esposa de um pregador, eu sei que estou falando a centenas delas, que quando o seu marido está lá na sua igreja, no púlpito, você olha para ele e você não lembra de nenhuma de suas fraquezas como homem, como pai. Por isso que São Paulo, a Bíblia, exigiu, colocou como condição que o bispo fosse casado, marido de uma mulher e tivesse filhos. Os sacerdotes no Velho Testamento tinham que ser casados, terem filhos. Agora, isso é verdade. Todas elas concordam, os filhos concordam. De fato, quando o papai está lá no púlpito, nem parece ser ele. Isso não é porque ele é um malvado dentro de casa, mas porque ele é homem, porque ele é humano. Assim é o pregador. É um ofício que está sobre ele. E ninguém deve tomar essa honra para si, a menos que tenha esse ofício que é realmente a chamada. Aliás, ser pregador, ter o dom da palavra, não quer dizer que é pastor. O povo é assim, viu pregando, chama de pastor. Mas o pastor vai além de ser um pregador. Ele é um orientador, ele é um administrador da casa de Deus, no sentido espiritual. ele se coloca entre as famílias que estão em litígio e as leva a um acordo, a paz entre si. Ele é um boi de carga. É ali que ele mostra que tem o ofício não simplesmente de um pregador, mas de pastor. Às vezes é no escritório que esse ofício é mais identificado. Muito bem, meus ouvintes. O nosso assunto é exatamente perseverança. E para perseverarmos, é necessário que nos conheçamos a nós mesmos. E também aos demais. Por que que muitas pessoas dão demais para o homem porque ele é usado por Deus? E outras já não dão o mínimo de respeito. É por falta de uma conscientização? É por falta do temor de Deus? É por falta de ensinamento? É por falta de educação de berço cristão? Isso é muito importante, porque influi e inclui na perseverança do crente. Porque esse crente sabe discernir o homem do ofício, o ofício do homem. Eu estou falando, me referindo, não somente aos pastores da nossa igreja, eu estou me referindo a todos os pastores. Eles devem ser respeitados como homens que têm um ofício de Deus sobre eles. E o profeta de Deus diz, ainda que eles estejam errados, respeite-os. Deus tratará com eles. Isso é muito profundo, muito importante. E uma das causas que tem causado tanta falta de perseverança na palavra, na igreja, na comunhão, é exatamente essa. Por que que aquela multidão não ficou com Jesus? Porque ele mostrou de fato ser uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo. Por que que Moisés teve pessoas contra ele, murmurando contra ele, sendo que tinham sido tão beneficiadas pelo seu ministério? Por quê? Porque Moisés era homem. Abirão, Coré, Datã, Balaão e tantos outros sentiram-se na liberdade de enfrentá-lo, de resisti-lo, como Jannes e Jambres. Ora, a perseverança ficou mesmo caracterizada lá no deserto simplesmente por Josué e Caleb. Perseveraram em estar com Moisés em todas e quaisquer circunstâncias. É um exemplo tão tremendo que deve ser notado e guardado por todos para a sua salvação, para a sua edificação. Nós temos tido homens que têm tido fé em Deus e eles têm dado testemunho através da perseverança. Eles são persistentes. Alguém diz, está bem, eu saí da igreja há tantos anos atrás. Encontrei dificuldade no Senhor. Mas passaram-se anos e anos. E eu volto aqui, o Senhor está pregando aí. O Senhor está aí no posto do seu dever. E isso me compungiu. Não é importante ser perseverante no posto do dever? Transmite para os filhos, para as filhas, caráter, formação, princípio familiar. Uma mãe não pode legar uma coisa maior do que esta para os seus filhos, nem tampouco um pai. O homem desordenado, São Paulo chegou a recomendar à igreja que o notasse. O homem desordenado é aquele que não é perseverante. Está certo pensar em dar um passo acima, ganhar melhor, mas desde que aquele passo seja seguro. Ninguém deve deixar um emprego por ser um inconstante, por ser um insubmisso, por ser um relapso. Eu aconselho, sim, buscar um nível melhor para sua família, para si próprio, mas de passo a passo, com segurança, nunca se desempregando por falta de humildade, por falta de pontualidade, por falta de responsabilidade, por falta de perseverança, para depois ir procurar outro emprego, outro meio de trabalho. Não. É melhor pingar do que secar. Alguém diz, não, eu saí do emprego porque estava ganhando muito pouco. Está bem, estava ganhando muito pouco e depois fica 3, 4, 5, 6 meses parado. Aí está ganhando quanto? Está ganhando muito. Quem é fiel no mínimo é fiel no máximo. Agora, tudo isso tem a ver com o fator espiritual, porque se não tivesse, São Paulo, a Bíblia Sagrada, não teria recomendado aos tais que fossem disciplinados. Porque tem a ver com a parte espiritual. Nós temos exemplos na história, como o exemplo de George Washington. Ele foi um presidente da República dos Estados Unidos. Depois de orar a noite toda na neve, com a neve pela cintura, nos seus quadris, estava molhado até na sua cintura. O rio estava cheio de gelo. Mas ele captou uma visão de Deus. Ele captou fé de que Deus ia dar-lhe a vitória. E ele lutou, lutou, e ele deixou esse exemplo para todos os americanos. Ele deixou esse exemplo para o mundo. O rio tinha muito gelo. Mais de 2/3 do seu exército estavam... Eles não tinham nem sapatos nos pés. Seus pés estavam envoltos em panos. Encontravam-se naquele rio frio, congelado. No entanto, ele sentiu no coração que Deus havia lhe dado a vitória. Ele havia alcançado resposta em oração. Oração e ação. No dia seguinte, naquela noite de batalha, lutando e orando ao Senhor, a história mostra que 3 balas de mosquetão atravessaram seu casaco sem tocar no seu corpo, sem feri-lo. E o rio não pôde detê-lo. As dificuldades não puderam detê-lo. Muito menos bala de mosquetão pôde detê-lo. Ele foi persistente porque ele havia alcançado resposta em oração e ele tinha fé no que ele estava fazendo, naquele que o dirigia, o qual era Deus. Era um presidente da República que orava. Você sabe que Abraham Lincoln, presidente modelo do mundo, foi educado com a Bíblia Sagrada ao lume de uma fogueira? E ele foi persistente nos seus ideais? Quando ele viu aqueles negros sofrendo daquela forma, ele deu com um punho fechado assim e disse, um dia eu acabarei com isso. E por causa disso ele morreu assassinado. Mas ele acabou com aquilo. Ele deu a sua vida. Nada, nada vai deter um homem quando ele é perseverante, quando ele sabe o que está fazendo e tem fé no que está tentando realizar. Você deve pensar nisso em relação a seus estudos. Adolescente, você precisa no mínimo do segundo grau. Hoje, você precisa no mínimo do segundo grau. E às vezes eles dizem, ó, pastor, orem por mim que eu vou prestar o vestibular e coisa. Está bem. Tudo bem, mas eles sacrificam seus direitos, seus lazeres, eles oram, eles estudam, eles se dedicam, eles são perseverantes. E por isso, conseguem ir à frente. Não se deixam levar por esse espírito da escola, da anarquia. Eles estão ali para estudar, não para aprender bobagens, pornografia, aprender a droga e outras coisas. Estão ali para estudar. Eles têm ideal. A moça, o rapaz, o adolescente precisa ter ideal, um alvo pelo qual ele vai ser persistente, perseverante. Nós temos exemplos demais nas escrituras e na história. Uma das histórias mais antigas da Bíblia é a de Noé. Noé não era simplesmente um homem diferente porque ele queria ser diferente. Ele era humano como eu, como você. Ele era um homem comum, talvez um fazendeiro. E o mundo do seu dia era perverso. Perverso como é hoje. Cheio de ciência, de grandes homens, de incredulidade, de lógica, de razão. Eles haviam descendido lá dos filhos de Caim. Os filhos de Sete eram humildes pastores, fazendeiros, mas os filhos de Caim eram homens sábios, construtores, inventores e cientistas, inclusive inventores de instrumentos. Essa música quente é de Caim. Muito inteligentes, muito religiosos, religiosos. E eles tinham sua própria forma de piedade, mas negavam. É exatamente como São Paulo profetizou a respeito do dia de hoje. E Noé, sendo um homem justo diante de Deus, um dia Deus se encontrou com ele nos campos e falou com ele e disse-lhe: Noé, você vai construir uma arca porque ele, Deus, ia destruir o mundo com água. Agora, veja só, a ciência daquele dia sabia perfeitamente que nunca havia chovido. Aliás, o leigo também sabia. A ciência sabia que não havia umidade no ar. E Deus regava a terra através de irrigação. Aquele vapor que subia através da terra. E não havia água para tal coisa. Não havia água nos céus. Você sabe que no momento em que a ciência diz para você não há possibilidade desse câncer ser desfeito, de você ser curada, de você ser curado. E ela está no seu papel. O médico está no seu papel em dizer isto. Não há cura para isto. Agora, a fé, a perseverança na palavra, passa por cima disso, fica indiferente a isso, como Noé ficou indiferente naquela hora, para com a razão e a lógica, e ouviu a palavra de Deus. E o que é que deve acontecer com você agora? Está acontecendo agora com você. Aí você está alcançando a bênção de Deus. Não é simplesmente uma oração chorosa sobre sua cabeça, mas é a palavra revelada que te leva à vitória. É a espada do Espírito, o capacete da salvação. Deus te dê essa bênção, meu ouvinte, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando a batalha na vida rugir e for espinhosa a senda seguir, e quando no céu negras nuvens surgir, fiel quero ser. Sempre ser, sempre ser, e a Cristo sempre obedecer. Sua voz quer ouvir, o seu mando cumprir. Eu quero fiel sempre ser. Ouvintes, Deus vos abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados ouvintes do programa Fé para Vencer o Mundo, na voz do pastor Joaquim Gonçalves Silva. Este programa é apresentado diariamente às 6 horas da manhã e de segunda a sábado às 22 horas. Programa Fé para Vencer o Mundo, uma palavra poderosa a seu favor. Nós, aqui na capital de São Paulo, estamos à sua disposição, prezados ouvintes, à vossa disposição. E se você deseja solicitar a literatura De Volta à Palavra original, faça uso de nosso telefone 2292-7274. Nós temos cultos nas quartas-feiras, às 19h30, aos domingos, às 9 horas da manhã e também às 17 horas, na Rua São Leopoldo, número 163, no Belenzinho. Se Deus permitir, voltaremos com esta programação amanhã, neste mesmo horário. E até lá! Trianon AM 740. Informação bem no meio do seu rádio. Trianon. Os principais destaques do dia você ouve agora com José Luiz Filho. Trianon em notícias. Boa noite, 22 horas e 34 minutos. Pela Sul-Americana começou o segundo tempo na Vila. O Santos está perdendo para o New York Boys por 1-0, time da Argentina. Então, São Paulo entra em campo também na mesma competição. Está pela Libertadores amanhã. Tem Corinthians jogando contra o Independiente del Valle, lá do Equador. E às 9h30, Palmeiras pegando o Barcelona num jogão de bola. Será a sequência da Copa América, sorteados os jogos hoje, clássico São Paulo e Palmeiras, tem Corinthians e América, Bahia, Grêmio e Flamengo e Atlético Paranaense. Paulinho não deverá jogar mais este ano pelo Corinthians, é operar de novo o joelho que já operou ano passado, onde deixou afastado dos gramados por 7 meses. E Paco também morreu, Astrid Gilberto, cantora que levou ao mundo a canção Garota de Ipanema. Ela tinha 83 anos de idade. A causa da morte não foi divulgada. Sexta-feira continua valendo em São Paulo o rodízio de veículos, que, portanto, vai se estender quinta, sexta-feira, só voltando a vigorar na segunda-feira que vem. Destaque também, Câmara dos Deputados manteve a cassação pelo TSE, do deputado federal mais votado pelo Paraná, Deltan Dallaiol, um dos que combateu duramente com Sérgio Moro a corrupção deste país. Conto para você também que a reforma tributária pode ser votada na Câmara no mês que vem e, quem sabe, em agosto, pelo Senado. As conversas estão caminhando bem no Congresso brasileiro, que precisa convencer agora governadores e prefeitos. Aqui, Trianon, mostrando para você os principais fatos, os principais destaques do dia. O Supremo Tribunal Federal absolveu o presidente da Câmara, Arthur Lira, do processo em que era acusado de corrupção, de ter recebido pouco mais de 100 mil reais há algum tempo atrás, ilícito. Também o Supremo absolveu um dos ministros do governo Lula, Valdeir Góes, que foi governador do Amapá. Conto para você também que no Rio de Janeiro, traficantes proibiram procissão católica em um local lá do estado de Domingo de Ramos. A notícia só foi divulgada agora. Este é o microfone Trianon AM 740 para a Grande São Paulo e região metropolitana, registrando os principais fatos, os principais destaques desta terça-feira. O governador do estado vai conceder a iniciativa privada aos parques do estado de São Paulo, pois entende que seriam melhor aproveitados e melhor explorados. Atacados, sete guardas municipais da capital paulista que cobravam propina de comerciantes do centro da cidade, prédios, para terem maior proteção em relação aos bandidos. Eles tinham uma empresa que fornecia segurança. Jornalismo ao vivo para o Jornalismo Trianon. Agora, vem aí o musical Trianon e a gente volta amanhã, gosta de feriadão, contando os principais fatos, os principais destaques da quarta-feira, 7 de junho. Essa semana, bom lembrar, o tempo não muda. Na semana que vem, sim, muda. Na segunda, com uma frente fria leve, trazendo chuva para alguns dias da semana. E daí, no outro fim de semana, o último do outono, vem uma frente fria mais forte, que vai aí na semana do dia 19 e do inverno, 21 de junho. Amanhã tem mais. Um abraço e até lá. Há 30 anos, falando de São Paulo para São Paulo. É a Trianon, a mais paulista das rádios. Vinte e duas horas e 38 minutos. Gozador, adora brincadeira. Pois pra me jogar no mundo tinha um mundo inteiro. Mas achou muito engraçado me botar cabreiro. Na barriga da miséria nasci brasileiro. Eu sou do Rio de Janeiro, diz que Deus dará. Não vou duvidar, ô nega, e se Deus mandar, como é que vai ficar, ô nega? Essa pouca titica, vou correr o mundo afora, dar uma canjica, pra ver se alguém se embala ao ronco da cuíca. Abraço pra quem fica, diz que Deus dará. Não vou duvidar, ô nega, e se Deus mandar, como é que vai ficar, ô nega? Fraco, desdentado e feio, pele e osso simplesmente quase sem recheio. Mas se alguém me desafia e bota a mãe no meio, eu dou pernada, eu nem me despenteio. Eu tô de saco cheio, diz que Deus dará. Não vou duvidar, amiga, e se Deus mandar, como é que vai ficar, amiga? Da polícia, um dia ainda sou notícia, diz que Deus dará. Não vou duvidar, ô nega, e se Deus mandar, como é que vai ficar, ô nega? Diz que Deus que dá, que Deus dará. Não vou duvidar, ô nega, e se Deus mandar, como é que vai ficar, ô nega?

tambor de congo lá na Barra do Jucu. Thank you. essas palminhas lá em cima. Precisa fazer pra baiano um vestido de prata. Precisa fazer pra baiano um vestido de prata. Que todo dia no espelho, quando ela se olhar, seja a cara dela. Seja a cara dela. Nós precisa fazer pra baiano um vestido de prata. Será, meu Deus? Precisa fazer pra baiano um vestido de prata. Quero ver na palma. Que todo dia no espelho, quando ela se olhar, seja a cara dela. Ô, poxa! Seja a cara dela. Já faz muito tempo que eu não vejo ela dançar, que a gente não canta junto a mesma canção. Precisa mandar um presente pra ela, pra ver se desperta o seu coração. Um presente assim, que seja a cara dela. Seja a cara dela. Um presente assim, seja a cara dela. Um presente assim, seja a cara dela. Um presente assim, seja a cara dela. Vestido bordado com conchas do mar, uma sandália de couro, ainda mando de quebra, uma guia de Oxalá. Ela bota no pescoço, no vestido bordado com conchas do mar. Uma sandália de couro, ainda mando de quebra, uma guia de Oxalá. Ela bota no pescoço, ei, um presente assim, seja a cara dela. Um presente assim, seja a cara dela. Oi, um presente assim. Vestido de prata. Precisa fazer pra baia num vestido de prata. Que todo dia no espelho, quando ela se olhar, seja a cara dela. Vamos escutar vocês. Seja a cara dela. Mas precisa fazer pra baia num vestido de prata. Será, meu Deus? Precisa fazer pra baia num vestido de prata. Todo dia no espelho, quando ela se olhar, seja a cara dela. Quando ela se olhar, seja a cara dela. Já faz muito tempo que eu não vejo ela dançar, que a gente não canta junto a mesma canção. Precisa mandar um presente pra ela. Pra quê? Pra ver se desperta o seu coração. Um presente assim, diz comigo agora, seja a cara dela. Um presente assim, seja a cara dela. Mas um presente assim, seja a cara dela. Um presente assim, seja a cara dela. Vai! Pra Trianon, vem sintonizar. Ei, vem você também. Vem pra Trianon. Programa M6 Qualidade Brasil, com Henry Moreira, compromisso social, entretenimento, variedades, música e convidados especiais. Envie suas perguntas e mensagens para o nosso WhatsApp, 11